Não fossem as mulheres, mas que grande trapalhão. ouvir o Canal 1 da Antena Web. É urgente.

embacia-me na janela e sorvo, mas sem palato, sem ter forças para o salto. Sol que brilhou, senti-se o lava-sangue.